tô na paz aqui, na correria, mano. Pode crer aí, que aqui deu uma honra, mano. Eu te liguei pra te convidar pra ir pro culto, a gente ficou acertado de ir, né? Pois é, parceiro, mas deixa eu te falar aqui o seguinte, velho. Foi passando uma fase meio difícil aí, tá ligado? Mas breve aí a gente tá voltando aí ativo aí, voltando pra igreja aí, tá ligado? Pra conhecer mais a palavra, tá ligado? E outras coisas aí mais, né, parceiro? Pode crer. Aí, mano, tribulação, ela sempre vem, sempre acontece, saca? Mas aí você não pode deixar essas paradas atingirem seu coração, moro, mano? São nessas horas aí que a gente deve buscar Deus, procurar Deus, são os momentos mais difíceis. Eu tô ligado, parceiro. Então, a gente vai ver se a gente arma uma fita aí pra gente ir mesmo aí, pra gente engraçar, bacana aí, tá ligado? Vamos ver o que a gente faz, né, meu irmão? Mas por enquanto, parceiro, eu tô daquele jeito, né, velho?